Traficante é meu trampo, os bodinhos lá do lago compram na minha mão. Amo minha droga como suas mães, filhos da puta pra mim já não passam de cães. Vários papelotes à noite são passados, saio de perto com meu caixa fechado. Te dou uma ideia, penso que esqueci, minha quebra é tudo pra mim.